tempo perguntou pro tempo qual é o tempo que o tempo tem. O tempo respondeu pro tempo que não tem tempo pra dizer pro tempo que o tempo do tempo é o tempo que o tempo tem. Say goodnight, sneaking. Já tá fazendo tempo que eu já tô sem tempo. Nessa linha do tempo eu não tenho tempo. Mas se você tem tempo, não perca seu tempo. O tempo não tem tempo pra ficar sem tempo. Já acabou meu tempo, nunca tô com tempo. Se você quer meu tempo, vai perder seu tempo. No começo do tempo já se foi seu tempo. Mas lá no fim do tempo temos todo tempo. Quando perdemos tempo no caminho com o tempo, eu vou andar sozinho, só me dá dois tempos. O tempo não define quanto é seu tempo. O tempo só define pra valer seu tempo. A previsão do tempo só muda com o tempo. Na vida a gente vive decidindo o tempo. Nesse ciclo do tempo a gente vive o tempo. Mas quando o tempo acaba surge mais um tempo. Já tá fazendo um tempo que eu já tô sem tempo. Nessa linha do tempo eu não tenho tempo. Mas se você tem tempo, não perca seu tempo. O tempo não tem tempo pra ficar sem tempo. Já acabou meu tempo, nunca tô com tempo. Se você quer meu tempo, vai perder seu tempo. No começo do tempo, já se foi seu tempo. Mas lá no fim do tempo,